Este é o episódio número 217 do Até Tenho Injeção. Os convidados são o David Bruno e o Marco Duarte, o guitarrista toca com ele. Falaram comigo na sexta-feira passada, um dia antes de ir ao Music Box apresentar o Miramar Confidencial, o último disco do David. Como sempre, não se esqueçam de escrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partilhar com aqueles de quem mais gostam, nem serão importantes no Patreon. E é isto. White Cat. Então tu agora és rico, decidiste ser rico? Não, não. O que é que és rico? É só porque... É que normalmente não és. É porque eu... Não é nada. Uma decisão que tomaste. Sim, pá. Não, mas o ano está a acabar e 2019 é o ano que eu vou ser rico. Não, porque eu... Essa cadeira está partida. Está? Está. Eu vou trocar. Não, é que eu aluguei um barco para dormir aqui, em Belém. Sim, sim, sim. Eu vi o vídeo. Mas já desisti da ideia, sabes? O Marco estava a dizer que pá, foi a primeira noite e. Primeira e última, mas... Primeira e última. Serviu por duas. E pronto. E portanto alugaste um barco. E agora acho que sou rico. Ok, mas porquê que foi assim tão mal? Foi mal porque cheira mal primeiro. Sim. Comecei, as docas cheiram mal. E abana muito o barco de noite, tem muitos esticões, muitos encontrões. É difícil, parece que vais a dormir na parte de trás de uma carrinha de caixa aberta. Ok. E entras os montes. E a carrinha na estrada. Isso não é bom? Não, é bom para te divertires, para dormir não. Só para teres a noção, nós passámos uma hora da nossa noite a fazer jogos para ver se conseguimos vencer. Ok. Em que, por exemplo, um jogo era cada um dizia uma letra do abecedário, eu dizia o A, por exemplo, eu dizia o B, e era, sei lá, artistas portugueses. Ah! António Zambujo, por exemplo, coisas assim. E passámos imenso tempo. O David inventou a maior parte delas, mas fez crer que eram reais, na verdade. Mas eles são reais. Eu... O quê? Dizem aí exemplos. Que é de quá quá. Que não sei, não me lembro. Não, meu amigo, aquilo era só para passar o tempo. Mas ele vem vou trocar de cadeira. Hã? Vem trocar de cadeira por cá. Espera. Oh, isto é de propósito. Olha, é arquitetura, amigo. Oh, você também percebe, não é? Rico, não percebe nada dessa. Ai, fogo. Ora, uma pessoa, quanto mais anda, cada vez mais roubeira. É de propósito isto. É uma espécie de um amortecedor natural de madeira. Pronto, peço desculpa. Mas tu não és engenheiro? Eu já fui engenheiro. Já foste engenheiro, já não és engenheiro? Vou falar, uma pessoa agora, que tem um curso para tornar-se engenheiro. Sim. É verdade, pronto, sim, sou. Mas agora já a vida mudou desde a última vez que falámos. Então, agora tinha acabado de mudar a vida na altura. É verdade, estou sempre a mudar, sempre à procura do melhor. Agora sou comercial. Ok. E músico, isso continua a ser. Mais ou menos músico, não é? Não, mas diz nomes inventados que jogaste nesse jogo, não te lembras nenhum? Não me lembro de mim. E eram inventados? É, não, não eram. Não eram inventados. Se eu estou a acabar a verdade agora. Foste um bocado apanhado depois, agora. Ah, e não foi só sobre, só músicos portugueses. Também foram regiões de Portugal. Ah, mas isso eu domino. Inventaste? Eu domino não, geografia. Não. E ele foi o único que conseguiu dizer o X. Consegues dizer alguma aldeia, não. Vila com X? Ele disse. É não é aldeia, vila, freguesia, lugar, sim, português. Lugar, disse Xabregas. Xabregas. Ah, ok. E ninguém conseguia, eu não conseguia chegar lá. Vocês tiveram agora por ti. E tivemos mesmo lá agora. Claro, passámos o dia a seguir. Sabes que em geografia, sabes que há uns tempos atrás eu partilhei uma cena que descobri em 2003, para aí. Eu participei num quiz da Sónia Araújo. Sim, sim, sim. Passaram a saber memória. É verdade. E fui à final. Os prémios foi um livro sobre sexualidade, okay. Um livro do Rui Zinc, era o livro O Amor Era Uma Merda. Sim. Não, isso é... O Amor Era Uma Merda não é do Miguel Sérgio Cardoso. Não, então não era O Amor Era Uma Merda, tens razão. Era um livro do Rui Zinc. Okay. Isso posso escrever-te. Não tinha e acho que não tinha... me interessa. Era um nome forte, assim. Tinha O Amor Era Uma Merda, Miguel Sérgio Cardoso, tens razão. Mas pronto, não ganhei nada, mas ficam provados os meus conhecimentos de geografia. Fazes parte do arquivo da RTP. Sim, e perdi-o no último, porque depois era sobre literatura, as últimas perguntas, no final. E tu respondeste que O Amor É Uma Merda era do Rizinho. Estás a ver, bom, por aqui dá para ver porque é que... Sou um homem muito simples, na verdade. Qual era a pergunta? Não te lembro. Várias. Sim, quais sim. eram? Quais é que falhaste? Era sobre nome. Eram só tudo sobre quem é que escreveu o livro X, okay. etc. Não sei. Ok. Pronto. Mas então decidiste que eras uma pessoa rica porque desistiram de dormir no barco? Não, porque fui dormir num barco. Entrei num barco e achei que era uma pessoa rica. E acho que os ricos não bebem até ao fim as coisas. Os ricos deixam sempre um bocado de comida no prato e um bocado de bebida no copo. Porque okay. são ricos e podem desperdiçar, percebes? Nós deixámos uma noite no barco. Olha, está bem. Deixaram o quê? Caguei para o barco, deixei lá o barco uma noite desocupado e paguei. Ok. Então se alguém quiser ainda pode ir. Podem. Hoje. Não, sim. Não podemos dizer o colégio de nada. O Flama estava a dizer até... Não, não, depois, portanto, verdade, o Flama estava a dizer para te levar lá e trancar-te lá dentro. Ok. É verdade. Vai para o Rodrigo fazer aquela coisa lá dentro e trancas okay. lá dentro. Pá, parece-me... Podias passar uma noite num barco. Ao lado do padrão de descobrimentos. Não está mal. Dias não, o padrão de descobrimentos mal. Da Portinhola. Mas como é que era o barco? Era tipo. Muito era um veleiro. Um veleiro? Sim. Era não é o príncipe perfeito, não. O que é isso? É um barco que se aluga para andar no Tejo aí. Não, era um não, barco. É um veleiro pequenino que se chama Harmony. Okay. Não podes dizer o nome, meu. Meu. Foda-se. Desculpa. Foda-se. Já viste? Oh, devem existir mulheres, não é? Verdade. Eu vou tentar lembrar-me para pagar isso. Não, deixa sim, estar. Sim, a vida é assim, não é? Uma coisa também de ser rico é que tens posso que aprender. Dizer estas, não há consequências. E tens que aprender a lidar com a merda que dizes, não com vontade, não é? Sim, mas o que é que és tu no sonho? Olha, então pronto. Derrasca-te. Pagas tu a multa. Pá, tudo o que houver de mal, paga. Paga não eu. Nada, não é nada. Mas tem tipo um quarto, dois quartos? Dois quartos. Dois quartos? Eu já disse o nome e já queres detalhes do que um bocado sobre lá. Dois quartos, uma casa de banho, uma sala de estar. Um bar de canto? Não. Ah, tem um bar. E tinha um bar de canto, agora que tu dizes isso, com frigorífico, miniatura e tudo, mini bar. Ok. Eu gostava de ter um bar um dia. Sim. Eu vi que não era caro, sabes? Eu entrei lá no barco e disse assim, quanto é que isto custa? Mas isto é à pobre, percebes? Sim. Tipo, ai, quanto é que isto custa? Quero um. E sei que por 20 mil euros compravam um quase novo. O problema então. É mantê-lo depois. Ah, ok. Mas também podia alugar a outros cromos como eu para ir lá dormir. Sim. Quando eu não o uso. Podias aproveitar a tua fama. Aproveitar a tua fama para isso. A minha fama não sei se dava para isso, amigo. Mas dava para fazer tipo, sei lá, ficar no barco, fazer a tour, sei lá. Tour de barco. Sim. Antes disso tenho que fazer a tour na rolote. Não, mas não és tu fazer a... É uma viagem temática pelos sim. lugares. Tipo Príncipe Renato do Funchal, do Ilhéu da Pontinha. Sim. Vês os lugares mencionados na tua obra. Só que eu ainda não mencionei o barco na minha obra, amigo. Eu sei, mas mencionas tudo o que for razoavelmente perto do mar então, ou do rio. E tu estás no rio e dizes, pá, tens um mapa e dizes, pá, olha, sei lá. Mas em Gaia. Sim, sei lá, tipo... Tem que ir com o barco para Gaia. Monte da Virgem é não sei quantos metros daqui. É difícil, o Monte da Virgem é muito longe do rio e do mar. É isso, mas metes da distância toda. Tipo, estás num sítio e num ponto que... Não, para isso, podia fazer a partir de Lisboa. É dizer que são 300 quilómetros. Exatamente, barco está exatamente a mesma coisa. Exatamente. Podes fazer em todo lado esta tour. Essa é que é a magia. Muito é um negócio. Muito obrigado. Vou pensar seriamente nisso. Talvez concorrer a um subsídio. Pagas 20 mil euros no instante. Espanha. Essa cerveja não é de rico? Não, há que é dizer, de rico. Há que dizer, mas a cerveja de rico. Há que dizer que ele escolheu entre duas cervejas da mesma. Misturaste? Da mesma marca. Não, escolheu entre duas. E uma delas chamava-se Zagaia, tinha Gaia no nome. Zagaia, e recusei-a. E ele recusou-a. Não acredito. Está bem, fogo. Porque não conheces, desconfiaste? Não, porque gostava mais da outra. Ele provou as duas. Ah, provaste, ok. E deixou bem. O resto no copo. Não bebeu até ao fim. Está tudo bem. Ele provou, não gostou. Há certas coisas que ele não é, pode gostar na vida e deixa de canto. Está bem, mas isto do recusar as Zagaia é um bocadinho... Já provaste cerveja preta e branca misturada? Sim. Eu aprendi... Fazia-se muito quando era miúdo. Eu aprendi isso no Manjado Marquês. Que é o restaurante na A1 que tem o arroz de tomate. Já sabes, no Pombal. Não conheces essa cena? Não. Pai, isso eu, é um... eu sou vegetariano há 18 anos. Ok, e o arroz de tomate podes comer. Sim, sim. E aquilo estou-te a ajudar, amigo. Quando as pessoas quiserem ir à mealhada... Não, mas aquela especialidade aquilo é incrível porque tu pedes o prato principal é o arroz de tomate. Ok. Tu podes é pedir o acompanhamento que é o panado. O arroz principal. Sim, mas não há acompanhamentos vegetarianos, agora que disse. Isso é em Pombal? É em Pombal. É um daqueles clássicos. Tem lá um artigo à entrada feito pela Capicua. Ok. A dizer que aquele é um dos restaurantes da infância dela, de memória, por causa do pai. E é, eu gosto muito, sabes? Dessa lógica dos restaurantes de estrada nacional. Estás a ver aqueles grandalhões? Sim, aquele sim. É um deles, é enorme. Urinol, fogo. Urinol para essa fábrica da Apple. China. É uma cena assim enorme, cheia de urinóis. E em Gaia há muitos restaurantes desses. É o teu urinol favorito? Agora que dizes isso... Mas é o mais impotente, na verdade. O mais impotente? É imponente. É aquele que tu entras lá e pensas... Pô, é que são tipo pai 15 urinóis. Ah, mas é porque não foste ao restaurante Tainha nem aos 5 amigos em Gaia, que é igual. Não, nunca me são aqueles restaurantes que se tu tiveres, vais numa excursão, 50 sim. pessoas, e dizes assim, onde é que vamos comer? Precisamos de um sítio que seja preparado para receber 50 pessoas. São aqueles restaurantes que realmente estão à borda da estrada nacional, estás a ver? Ah, um Porto de Lisboa tem toda uma história de restaurantes para comer. Mielhada. Sim. Que é só restaurantes desses. É um sítio todo só restaurantes desses. Só de restaurantes. Não, só restaurantes de pessoas que não, não há ninguém na rua. É só de comer. É só parar para comer. Parar para comer. A mesma tens coisa. Estacionamentos gigantes todos. Sabes que eu paro muitas vezes também nas viagens, nos concertos, em Almeirinho. Sim. Também. E vou a uma marisqueira. Chamada Paulus. Paulus? Paulus? Paulus com P-A-U-L-O apóstrofo S. Ok. Há uma marisqueira em Belém. Será que aquilo conta como Belém? Ou ainda é Pedrosos? Pedrosos? Sim. É outro Pedrosos. Existe um Pedrosos ao pé de Belém? Sim. Ao lado de Belém. Em baixo. Isso é maravilhoso, meu. Quatro. Pedrosos não é sim. nome de terra do sul, meu, nem eu de Lisboa. Eu sei que há um Pedrosos na Maia. Pedrosos é mesmo terra de... De quê? De vinho verde. Vinho. Eu sei que há Pedrosos na Maia, não é? Sim. É o pé da Ariosa, na fronteira entre a Maia e o Porto. Exatamente. Pedrosos. Sim. Mas há um Pedrosos em Lisboa, pá, ao lado de Belém. É uma coisa muito pequenina. E há uma marisqueira que se chama Nunes, mas é Nune barra S. Ou seja, é a marisqueira do Nune. Uau. Querem fazer o plural com o S, só tipo Nune. Não sabem como é que funciona o possessivo. É engraçado. O possessivo. No Nunes. Sabes que. Porto-se. Uma das melhores marisqueiras é na Guarda. Até o Bruno Leixo falou disso, é o Sardinha. O Sardinha. O Sardinha é muito bom. E é incrível que é tão bom a sapateira como o cabrito. Ok. Não é em qualquer lado que arranjas isso. Porque aqui, se fores comer o bom marisco, ou o espinho, ou o que é, está-se bem. Mas se pedires o cabrito, já não é o core da casa. E urinol, na Guarda, tudo é core. E o urinol deles? O urinol do... é acanhado. Mas tem uma coisa que eu gosto, aprecio quando os urinóis são acanhados. Tem boas divisórias entre os urinóis, estás a ver? Quando não estás ali é, tipo, a tocar, a roçar com o ombro no gajo que está a mijar ao lado, estás a ver? Ah, desculpe, desculpe. Desculpe. As divisórias. Tem mesmo divisórias. Urinóis, isso é uma grande. Há regras nos urinóis, amigo, como por exemplo, nunca te pões a mijar no meio de dois gajos, não é? Esperas. Não, e nunca te pões no meio. Exatamente. Estás sempre nas pontas. Estás sempre nas pontas. Se houver um lugar eu no acho meio. Quem está no meio, só há três, quem está no meio é um sociopata. Sim, mas está no meio se não tiver lá ninguém antes, não é? Não, mas se tiveres, por exemplo, muitos urinóis, tipo o Pombal, estás a ver? Tens 50 urinóis, mas se tiver um em cada ponta, podes mijar ao meio. Claro. Porque só há muitos espaços. Agora, pronto, okay. Não te podes encostar. Eu encostar não é por aí, é só tipo estar perto de pessoas. Sim, não. Imagina um urinol de 10, está lá um gajo a mijar, tu vais encostas, é mesmo a pedir para levar na boca. Se tiver lá um homem sério, tem que te dar logo um homem sério. Um homem a sério, se tiver lá a mijar, tem 10 urinóis, vem um gajo, encostas ao teu lado a mijar, tens que lhe bater. Não, mas eu sinto isso, não é só. É em tudo. Eu estou no cinema, tipo, imagina, a fila está vazia, alguém se senta ao meu lado, eu acho que essa pessoa devia ser. Pá, pelo menos um ano de prisão. Automático. Não, eu estou a brincar nos urinóis, tipo, não podes bater, mas que é chunga é. Agora no cinema, sem dúvida, eu passo-me dos carretos, meu. Sabes, passo-me dos carretos quando estou sentado e tenho as cenas todas vazias e o pessoal vem e senta-se à minha frente ou ao meu lado, estás a ver? Eu levanto-me logo, tipo, digo, nem sequer vou experimentar para ver se esta pessoa dá para coexistir ao lado dela, nem lhes dou hipótese, estás a perceber? Levanto-me logo e vou-me embora. Nem no com o tempo, o autocarro igual. Mas com o tempo tenho aprendido a tolerar mais as pessoas. Imagina. Estamos a falar de uma pessoa que não tolera as pessoas de maneira nenhuma. Não, antigamente, em termos de privacidade, eu não dava qualquer tipo de hipótese. No autocarro, imagina, são dois lugares e estão todos vazios, mas alguém se senta ao meu lado. Eu tipo, o que é que fazes? Eu fico perturbado o tempo todo, não faço absolutamente nada, mas fico tipo, meu Deus, esta pessoa devia pá, é um sociopata. Mas tipo, é muito forte. Estás a ver, esses momentos são muito fortes. Quando alguém vem, está o autocarro vazio, senta-se ao teu lado, tu te levantas e vais-te sentar no outro lado. E a pessoa fica mesmo assim. Ei, fogo. Mas não é nada contra a pessoa em si, é só ser uma pessoa. Está aqui uma pessoa, é só a existência de uma pessoa, geral de uma pessoa ao meu lado que eu não conheço. Mas sabes que isso imagina que era ainda pior, seria uma pessoa que eu conheço. Só um bocadinho, assim, dava só ao meu lado. Eu tinha pois aí, ia ficar logo ali, aquela... Tipo, se houvesse um apocalipse zombie, também eras assim? Tipo, sobravam só 3 ou 4 pessoas no mundo. E tu, estou aqui, não fui mordido. E chegava um gajo saudável. Achas que mudavas a tua forma de ser? Ou mantinhas-te mesmo assim, tipo, bem, sim. Sim, mas eu não faço nada a essas pessoas. Nunca acontece nada. Está bem, mas só de... não precisas de fazer nada. Basta ficares... Estás desconfortável com isso, já é uma tomada de posição. As pessoas nunca reparam. Achas? Não, uma pessoa que se senta ao teu lado no cinema quando está a fila vazia não quer saber da tua reação. Achas? Acho que não. Achas que tipo, tu estás, sentas-te no lugar, está lá uma pessoa na fila atrás e ouves assim, e a pessoa levanta-se e vai-se sentar no outro lado. Ah, mas não, vives mas bem é com isso? Eu nunca faço isso, eu nunca me levanto, eu nunca faço absolutamente nada, fico só irritado. Mas isso não é saudável para ti. Não, não é, claro. Deixa não. Que consulta de psicologia é? Claro, tu não, não, claro não podes fazer isso. Claro que não. Conheces o Visconde da Apulia? Não. Que era da Liga dos Últimos? Não. Conheces o Capitão Moura? Os maiores lawyers do mundo. Adorei-te ver-te. Não sabes quem é esse homem? É das estrelas da Liga dos Últimos. Da Liga dos Últimos e tal, esse homem ganhou o prémio. O Visconde da Apulia foi o sucessor dele. Okay. E ele dizia uma coisa que era... Eu faço como a minha mãe me diz, que é, quando tenho alguma coisa a dizer, digo, porque estou a aliviar o meu espírito pessoalmente. Ok. Nunca te esqueças de fazer isso. Sabes que é por isso que depois as pessoas, um dia, chegam às escolas com uma pistola e matam toda a gente. É por andarem anos assim. Eu sou perturbado por esse gajo sentar ao meu lado, mas não digo nada. Diz logo, meu. Mas, não, senhora, desculpa, porquê é que sentaste aqui? Ao maior, foda-se. É só porque eu sei que é um sentimento que é feio. Se o cinema tivesse cheio, se eu sentasse ao meu lado, mas o teu conforto, um o teu desconforto é mais feio do que isso. Acho que, não. Tipo... Acho que é um direito que não tens. Atitude, que é uma pessoa senta-se ao teu lado, tu não gostas, qual é a melhor atitude? Levantas-te, vais-te embora, ou dizes assim, não estou bem. Como é? Desculpa lá. Eu estou bem comigo próprio, levanto-me e vou-me embora. Sim, mas não me diz nada à pessoa. Faço aquele suspiro tá para mostrar. Mas eu não sou. Ok, eu estava a dizer, diz ao maior, não sei o quê, não digas nada. Não, eu na verdade isso acontece tipo durante um minuto e depois. Ah, está-me ao meu lado, fixe. E depois vejo o filme. Achas que não te prejudica? Acho que toleras. Não prejudica. Acho que mas um minuto toleras. Todos os dias. Daqui a uns anos. Não, acho que não. Pronto, um minuto bem. Todos os dias. Ao final de alguns anos são horas é, cara, eu ando muitas vezes de comboio e é raramente isso acontece uma pessoa mas tu não percebes sim, por isso é que é tão estranho não percebo nada que se passa por isso é que é tão estranho não, mas estou a dizer que é raramente isso acontece por isso raramente. É que é tão estranho é isso. No autocarro é igual, raramente isso acontece no cinema, raramente oh, não, desculpem, mas não então é preciso tu, és um imã acho que as pessoas também sabem que tu és famoso apesar de agora teres cortado o cabelo para refletir esta, esta ideia de riqueza não é, é o pensamento oposto eu estou compenteado completamente à Casa dos Segredos sabes que eu fui a um barbeiro no Rábida Shopping ok olha, vou ao Rábida Shopping e cheguei lá e disse olha, quero cortar o cabelo mais curto farto andar com gel dá-me trabalho e ele disse vou-te fazer um corte top e eu disse logo assim fujo. Lá está. Estás a ver? Devia ter imediatamente dito assim. Desculpa, o que é que tu vais fazer? Vou-te fazer um corte top. Eu levantava-me e ia-me embora. Fiquei lá, olha. E agora penso o Michael Knight. Não quer dizer que o Michael Knight tem um corte top. Tem um corte top. Mas em mim fica. E pronto. Mas não tem nada a ver com isso, amigo. Nada a ver com isso. Eu acho que sou sempre apologista que as pessoas... Olha, uma coisa. Tu quando estás no restaurante... Sim. Chegas primeiro. Ali naquela mesa ao lado chega uma pessoa. Tu pedes e aquela pessoa é atendida primeiro que tu e pediu depois. O que é que tu fazes? Fico irritado. Mas não te manifestas? Não. Calas-te e pronto. Amigo, tu também não fazes nada da vida. Não faço o quê? Não fazes. Então, mas tu tens um estatuto especial em certos restaurantes. Amigo, não tenho estatuto. Eu não tenho necessidades especiais. Não, tens estatuto especial em certos restaurantes. Tu vais ao Carpa e se fazes isso no Carpa, tu pões o braço no ar e não posso dizer nada, meu. No Carpa mandam-me logo dar uma volta, que no Carpa que é gente brava que está lá a trabalhar. Pronto. Mas aliás, não acontece no Carpa, não é? Vou-te já dizer uma coisa. Há uns tempos atrás, fui ao Carpa e aquele tem fila para se sentar ao snack, quando dá muita gente. E eu vi um lugarzinho, sentei-me e vi logo para aí três pessoas assim, bora, acabou, não há caixa todos nenhum. Ok, pronto. E acho que eles fizeram bem, não é? Porque senão ficavam todos calados a dizer assim, olha aquele boi, não sei o quê. E iam criar um sentimento mau contra mim. Porque eu um dia fui o gajo que cheguei e sentei-me à frente deles. Se eles me forem dizer alguma coisa, não vão criar sentimento mau comigo. Vão dizer assim, aquele gajo é um gajo fixe. Uma vez tentou-me passar à frente, mas eu fodi-o logo. Mas então aquilo está sempre cheio? Está sempre cheio, amigo. Aquilo então, é um... Tu fizeste... Aquilo é a mesma filmagem, são duas filmagens lá... Fizeste duas filmagens diferentes e aquilo não parece estar muito cheio. Eu fiz três filmagens. Três? Não. Qual é a fiz o último Tank em Mafamud. Ok, fiz duas. Duas? Fiz razão, sim. O videoálbum e depois o videoclipe. Sim. Apanhaste aquilo, não está propriamente cheio. Uma vez fui às 11 e outra vez fui às 5 da tarde. Ok. No videoclipe dá para ver lá que tem às 5 da tarde. Pronto. Ok. E mesmo assim, a essa hora ainda tem pessoas a lanchar. Comer uma bifana. Claro, mas não parece estar... Não parece estar esse movimento todo que tu dizes que está sempre. É só não, por isso. Não. Porque é fora de horas. Eu também fui lá fora de horas, não é? Não quero interromper o trabalho de ninguém. Eu sei muito trabalho. Muito trabalho. Então, mas estavas a dizer o que é que tu fazes nessas ocasiões? O quê? Quando as pessoas sentam... Falo. Não é... É assim. Repara. Essa coisa que tu fizeste é uma coisa muito boa em Portugal, que é... Quando tu te desentendes com alguém e contas que é tipo assim... Epá, chegou lá o gajo e vira-se assim... Um desentendimento narrado na boca de um português tem sempre este tom, assim... Nunca ninguém diz assim, opa, disse-lhe que não estava contente. Ninguém em Portugal, eu não percebo porque é que o pessoal faz isso. Tu ouves e é sempre a mesma coisa. O gajo chegou lá e começou a fazer... Toda a gente faz isso. Não, tu desentendeste com pessoa, manifestares o teu desagrado com uma pessoa, não é... Não é isso. Olha, desculpe, eu fui atendido primeiro que aquele senhor, porque é que eu fui atendido primeiro? Mas eu em bares, em balcões, por acaso faço muitas vezes isso. Foi tipo, eu estava aqui há não sei quanto tempo, que serviram esta pessoa primeiro. Provavelmente vai acontecer amanhã, não é? Eu estou aqui há não sei quanto tempo, é diferente do que... Desculpa. Olha, esse senhor chegou primeiro do que eu e foi atendido primeiro que eu. Porquê? Estou aqui há não sei quanto tempo, é para o ar, estás a ver? Olha, desculpa. Não, estou aqui há não sei quanto tempo e até nesta pessoa que acabou de chegar. Ah, isso é outra coisa. É essa a ideia. E a pessoa começa a falar, eu gosto muito disso, que é... Ah, mas eu... Desculpa, não estou a falar para si. Estás a... Isto é uma atitude assertiva. Me peço desculpa, mas não é consigo. Não tenho nada contra si. Mas eu só tenho contra o que se passou. Eu sei que é complicado estar atrás de um balcão, não é verdade? É só isso. E estar a gerir quem é que chega primeiro, quem é que não chega primeiro. Pronto, e se alguém disser, olha, desculpa, eu cheguei primeiro. Claro. Esse senhor, ficas chateado se falares neste som? Não. Ficavas? Não. Eu acho que é um direito teu. Eu muda muita coisa. É um direito teu. Acho que sim. Mas acho que também as pessoas não fazem isso por mal. É só isso que eu estou a dizer. Pronto, por isso é que tu ninguém podes... faz isso por mal. Claro, por isso é que podes dizer à vontade sem te chatear. Sim. Sem ser... É isso. Reclamar é diferente. Eu não sou... Pronto. Eu sou apologista que as pessoas manifestem-se e pronto. Acabou. Pronto. Por exemplo, no outro dia estavam-me a ensinar uma regra de ouro de quem anda de avião. Que é, quando tu tens algum problema com outro passageiro, nunca deves falar diretamente com esse passageiro. Deves chamar a hospedeira e dizer à hospedeira: desculpe, está aqui o ar-condicionado ligado e eu quero desligá-lo. Pronto, é diferente de, olha, desculpe. Sim. Acho que as pessoas devem manifestar-se e pronto, têm direito. Mas de forma sempre correta. Têm direito, têm direito, amigo. E eu tenho aprendido a lidar. Então as críticas, por exemplo, para mim, ok, dizerem que mal de mim, tenho aprendido a lidar muito bem com isso, porque acho que as pessoas têm direito a isso, tá? Acho que a melhor coisa é... Quais críticas? Opa, comentários maus, estás a ver? Aqueles comentários de redes. Como? Dá-me um exemplo. Opa, deixa-me lembrar, assim, o último mal é chegarem à minha beira e estarem-me a dizer que... a Capela do Senhor da Pedra não é em Miramar. Ok. Porque eu estava a enganar as pessoas. Pá, era só para meter nojo, estás a perceber, claro. Então, não sentes que tens uma responsabilidade? Sinto. Há pessoas que nunca vão ir a Miramar na vida e a única coisa que vão saber de Miramar é isto. O quê? É isto, é o Miramar Confidencial. Sim. A única coisa que vão saber de Miramar, o único contacto que vão ter com o Miramar na vida é o videoalbum. Sim, mas estou a falar de visual. Mas este Miramar não existe. Este Miramar não existe, este Miramar só existe na cabeça das pessoas, sabes? Portanto, pode existir na tua cabeça e ser aqui a Praia das Maçãs em Sintra, aquele Miramar. Opá, está-se bem. Não vou estar agora a dizer. Eu crio aqueles vídeos e mostro o sítio real de Miramar, porque é o que eu imagino. As pessoas podem desconstruí-lo. Se chegar lá uma pessoa e achar que não é aquilo, está bem. E até te digo uma coisa. Sabes qual é o Miramar, um facto curioso? Sabes qual é o Miramar mais conhecido do mundo? Não é aquele. O Miramar mais conhecido do mundo é ao pé de San Diego. É a base aérea onde se gravou o Top Gun. É numa freguesia que se chama Miramar, numa localidade. Pronto. Aprendeste isso na pesquisa? O que é Hercuzelo? Eu sabia isto antes de fazer o meu disco, sabe? Eu gosto. Como muito é que sabias Gun. Isso? Ah, por causa do Top Gun. Estavas a ler quiz, sobre. Estavas a ler sobre o Top Gun. Sim, e a informação sobre o filme. Eu gosto muito desse filme aí. Sabes que eu, quando era novo, queria ser piloto da Força Aérea, só que os meus pais me deixaram. E também tinha um dente chumbado, por isso. Mas eu dizia, ia ver as exposições instaladas com os caças, os aviões. Gosto de aviões. Gosto de aviões e gosto de aviação militar. Então, porquê que não compras um avião em vez de um barco e tiras o brevet? Porque não é militar. Só se fizer as minhas próprias forças de defesa pessoal. Por que não? Por que não? Eu gosto, é muito cara. Podes fazer. Um caça. Por acaso, no outro dia vi um gajo na Polónia, comprou um MiG. E faz passeios turísticos. Vês? Isso também podes fazer. Aí podes fazer a tour do universo David Bruno também. O Bud Spencer. Passando mesmo fez pelo uma companhia aérea. Por exemplo, tirou o brevet, acho que é brevet, não é? Sendo para sim. Já com alguma idade e fez uma companhia aérea. É preciso muito vago para isso, amigo. E eu não tenho esse vago. Não sou esse tipo de rico, hein? Eu sou o rico de comer, de pedir um hambúrguer gourmet. E não comer até ao fim. E não comer até ao fim. Sou rico de comprar um avião. Pá, mas podes ter tipo o avião e o barco. Mas esse já é outro tipo de rico. Já é outro nível. Opa. Tinhas os dois e depois tinhas no barco um sítio para aterrar o avião. O teu barco era um porta-aviões. Isso, opá. Que estupidez. Porquê? Opa, porque não? Tem que ser um barco enorme, meu, para aterrar um avião lá. É isso, tens um porta-aviões, é o teu barco. Não, para isso compro um helicóptero. Assim já está bem. É? Está bem, um helicóptero. Também pode ser. Compro um camóvo daqueles da Proteção Civil. Mas o helicóptero não dá o para. O camóvo é o Fiat tipo dos ares. Pá, mas o helicóptero não dá para grandes viagens. Então e que viagens é que eu tenho que fazer? Sim, ele não quer ir para outros países. Só quer andar a passear. Só queres andar a passear por Gaia. Desculpa, é o que eu faço com o Fiat tipo. Com o Fiat tipo, vou de Coimbrões a Miramar, volto e estou satisfeito da vida. Ouvir o Eros Ramazzotti. Ouvir o Eros Ramazzotti. Um álbum em específico, o Tutte Story. Porquê? Porque é o mais forte, meu. Tem o Così della Vita e tem. Opa, esse álbum é muito bom. Eu gosto mesmo muito. Eu acho esse álbum bonito, de verdade. Ok. É a mistura perfeita entre bonito e foleiro. Percebes? Sim, sim. Mas não é a mistura perfeita. É perfeita. Bollywood também é perfeito entre fuleiro. Não. Bollywood é a mistura perfeita entre espetacular e fuleiro. Aquela é entre bonito e fuleiro, percebes? Mas o Eros Ramazzotti é das coisas mais óbvias que tens no disco. Samples, sim. E que vem tipo logo lá no YouTube. A dizer. Mas eu fiz de propósito. Fizeste de propósito? Porque eu quero dar o dinheiro das visualizações para o Eros Ramazzotti como forma de agradecimento pelo bem que ele me fez. Ok. Mas isso não deu, não pode dar problemas nenhum? Se der problemas, assim será, é o destino. Ok. Não, e o Adriano Malheiro não pode dar problemas? Era a minha sorte. Tiveste algum tipo de... Tive chantagistas. Ok. uma espécie de Adriano Leaks. Ok. Umas pessoas que mandaram uma foto do Adriano no seu casamento. Fotos do Adriano a comer. Mas isso não era verdade, ou era? Eram, as fotos eram verdade. Não? Era? Okay. Eu já sei quem ele é, percebes? Ok. E, mandaram-me fotos e pediram-me, tipo, chantagem para me mandarem mais informação em bitcoins. 0,2 bitcoins. E eu disse assim, fogo. Fui ver, é dinheiro. São 1.500 euros, é muito dinheiro. E depois, para mostrar que era verdade, mandaram-me um contrato do Adriano Malheiro Construções com uma entidade pública de, no valor de 40 e tal mil euros para reconstruir uma sede dessa instituição. Nice. Também tive a ex-amante do Adriano. Ok. Contactar-me e a dizer que quer-me contar toda a história. E... para eu ir ter com ela ao pé do campo do Seixezelo. Não foste? Não. Sabes que não... Não, não... não queres que a realidade interfira na... Não, percebes? Eu depois vou lá ver. E depois a realidade tipo, é pouco interessante, estás Sim. a perceber? Sim. Mas, olha... falar em coisas, mandar coisas. No outro dia, eu mandei-te a banda sonora do Klaxon. E tu disseste que estavas farto de Portugalidade. Ó, que tinhas de tomar Tinha que desanuviar. Desanuviar de Portugalidade. De... E do meu próprio disco, não é? Porque quando eu lanço os meus discos, estou farto de ouvir, não é? Claro. Sou a pessoa que detesto mais os discos no mundo. E na altura estava a precisar desanuviar de Portugalidade. Foi por isso que andei a ouvir reggaeton. Ok. Andei a ouvir muito reggaeton e andei a seguir o Instagram do J Balvin, não sei se já seguiste. Não, nunca segui o J Balvin no Instagram, mas conheço a figura. Sim. É um líder espiritual, fala sobre a ansiedade, fala sim. sobre... Pá, acho incrível. Aquele gajo espanhol, o C. Tangana, gosto do filme C. Tangana. Não conheço. É o ex-namorado da Rosalía, que trabalhou com ela, etc. O gajo estudou filosofia na faculdade e é uma estrela do trap espanhol, do... Eu também estudei filosofia, sou um guitarrista romântico. A vida é assim. Pronto. Tens de fazer os teus conselhos no Instagram. Onde é que estás filosofia? Na Universidade do Minho. Na Universidade do Minho. Em Braga. Tu és de Barcelos, certo? Sou de Barcelos, aqui. Está certo. Estudei lá. Filosofia. Comunicação, arte e cultura. Isso foi o mestrado. Que as pessoas pensavam que era horticultura. Não. Horticultura? Não, é... comunicação, arte e agricultura. Que é muito mais fixe ainda. Era bem mais fixe, digo-te já. Haver cursos mistos, estás a ver? Comunicação, arte e agricultura. Sim. Quero ser engenheiro agrónomo e filósofo. E isso habilitou-te a ser guitarrista romântico? Nem por isso. Na verdade, não me ajudou em nada. Mas, neste aspecto, não. Os estudos não servem para nada, amigo. Oh, não digas isso. Os estudos, estão agora fãs teus. Olha, estão agora fãs teus a ouvir isto. Jovens, com 16 anos, crianças com 16 anos. Assim, mãe, não vou para a universidade, vou trabalhar já. Eu digo-te, hoje em dia, mais vale, ser picheleiro do que médico. Olha, esta pessoa ganhas mais dinheiro como eletricista ou como picheleiro do que olha, a maior parte dos cursos. Este teu fã, hipotético, ia descobrir a cura para o cancro. Mas e além disso, vai reparar 7 pias que estão a pingar, que as pessoas estão aflitas aí, que vão ficar com cara inundada. O que é mais útil? O que é mais útil? Não sei. Achas que um picheleiro é pior que um médico? Não. Não. Achas que um eletricista é menos importante que um cirurgião? Não, fogo. Olha, eu digo que eu prefiro o eletricista. Cirurgião, olha. Boa bruxa. Boa bruxa, espero que ela te salve. O cirurgião, se calhar, é capaz de não acabar os copos que pede. Deixar um bocadinho. Deixa, para achar que é rico. Vamos deixar os cirurgiões. Até porque o meu irmão é médico. Mas, mas é cirurgião? Não, é medicina interna. Ah. Mas eu respeito muito. Digo-te, para mim o futuro está nos cursos profissionais. Eu hoje tinha estudado pistoleiro. Fazes o teu horário, ganhas o dinheiro que queres e é só trabalho. E outra... está instituído que podes ser mentiroso. Okay. Estás a ver? Todos os pistoleiros e os troalhos são mesmo mentirosos. Olha, o senhor disse que vinha cá ontem. Estou mesmo agora aí para aí. Não vais. Só vais para a semana e não perdes o trabalho. Estás a ver? Tem sempre. Dizem que sim a tudo. Ok. Eu respeito muito os cursos profissionais e as pessoas que aprendem um ofício. Muito. Sabes que, na bocado estava a contar essa história, eu gosto muito de pessoas que crescem a pulso. Há um dono de um restaurante em Guimarães, que eu respeito muito, que eu respeito muito este perfil. Ele começou a fazer o restaurante, teve muito sucesso, é um gajo com 30 e poucos anos, e um dia foi preciso abrir o restaurante, constituir a sociedade, etc. E ele chamou, como começou a ganhar muito dinheiro, como é que diz, indicaram-lhe um advogado, um gestor de conta, etc. E eles foram lá falar com ele. E então chegaram ao pé dele do Fonseca e disseram-lhe, olha, nós vamos fazer uma cena e vamos fazer aqui uma cena que vamos abrir-lhe a sociedade, mas vamos pôr-lhe um capital social não sei o quê, vamos pôr não sei o quê, vamos pôr não sei o quê. E ele estava a ouvi-los e disse assim, amigos, eu não percebo nada do que vocês dizem, zero. O que vocês estão a dizer para mim é chinês, mas isto é simples. Eu, até prova do contrário, confio em vocês. No dia em que algum me falhar, é muito fácil. É um tiro a cada um. Esse homem hoje está a caminho de ter um restaurante estrela Michelin. Ok. Percebes? Não é o curso que faz alguma coisa nisso. Mas tu conheces esse gajo? Conheço. Okay. É incrível. Uma vez chamaram-no à mesa. Lá. Uma vez chamaram-no à mesa porque tinham pedido pimentos padrão e não tinham trazido. E ele disse, o que é que se passa? Nós pedimos os pimentos padrão e não trouxeram. Não se preocupe, o senhor pediu os pimentos padrão e não trouxeram. Mas agora eu vou lá dentro e vou arranjar maneira de os meter na mesma, na sua conta. Percebes? Não interessa se és médico, engenheiro ou advogado. Este homem vai ter sucesso e pronto, okay. Acabou. Mas tu conheces de ir lá a esse restaurante? Sim, e sou bem tratado. Uma vez ele ensinou-me um truque que é molhar os figos dentro do vinho. Molhar os figos? Pegas num figo inteiro, cru, sim, molhas dentro do copo do vinho e comes o figo. E a acidez do vinho branco contrasta com a casca do vinho que tem assim um sabor. Marco. Portanto. Obrigado. Ele ensinou muitos truques. E ele diz que só não é estrela Michelin porque não quer. Não sabe o que é o capital social. Então, mas a acidez o que é que faz? Torna aquilo não fica sei, melhor? Amigo, sei que molhas um figo lá dentro e comes com casca e tudo, e é saboroso. Não, mas eu comer o figo com casca é uma coisa recente em mim que eu adoro. Ah, é? É incrível. Eu mas não, comer eu não o figo com casca é ótimo. É pá, nunca mais fiz aquela coisa. Passei a vida toda a descascar e tipo. Sim, ainda por cima é uma coisa. Não serve para nada, eu gosto da casca agora. Mas eu não gostava de sabor da casca, achava mal. E ele ensinou-me, se molhas a casca, o figo todo dentro do vinho branco, muda o sabor da casca. E a partir daí comecei a comer. Sabes que o figo normalmente tem tipo 2 ou 3 insetos lá dentro, pela maneira como cresce. Tu estás a comer insetos. E então? Estou só a dizer. Não, a mim não me mete medo. A mim também não, são tipo, é a maneira como aquilo cresce. Aquilo cresce assim, naturalmente, não é? Tipo, figos, sim, claro. Sim, cresce naturalmente. O processo de crescimento deles envolve ter lá dentro insetos. Normalmente, o que resta é tipo resíduos só, não sei o quê, mas às vezes tu comes mesmo insetos inteiros ali dentro. É o queijo Roquefort da natureza, não é o queijo Roquefort que tem os bichos lá dentro? Sim. Podridão controlada. Mas é tipo o louro. Mas tem é diferente. Bicho. Não, mas qual é o queijo que tem as larvas lá dentro? Controladas. Não é bolor. Há um queijo francês que tem larvas lá dentro. Se calhar é controlado Roquefort, o processo. É assim, amigo. E a carne maturada, o que é? Carne podre. Se comesse um bife maturado aqui há uns anos atrás, diz assim, peço já o livro de reclamações. Isto é um bife podre. Pai, colheita não, tardia. Eu não como carne há 18 anos. Eu sei. Colheita tardia. Eu não como queijo há um mês e tal. Bebes vinho. Sim. Conheces a colheita tardia? Não. É um vinho, é um tipo de vinho que se faz quando tu colhes uvas podres, já fora de tempo. Ok. Quando as uvas fora de tempo. Sim, e, faz, sim. E fica tipo um vinho do Porto já natural. Caríssimo. O vinho mais caro do mundo é o Tokaj, da Hungria. É isso. Há o vinho podre. As coisas são assim, amigo. As coisas quando... Descobriste isso quando tornaste rico ou já sabias antes? Já quando era pobre. Okay, mas, as coisas quando são podres, mas controladas, são boas. Isto é a história da minha vida. As coisas quando são podres, mas controladas, são Sim, boas? Controlas a podridão das tuas coisas, são boas. Como é que isso... Não são boas, são excelentes. Como é que isso se traduz na tua vida e na tua obra? Porque a minha obra é podre. Tudo o que eu falo é podre. Os sítios onde vou é podre. A minha música é podre. as minhas letras são podres, só que é uma podridão controlada. Ok. Tudo, amigo. E a tua vida também é podre, mas é controlada, é isso? Não. A minha vida não é podre. Para os meus parâmetros, acho que não. Se calhar é. E ando aqui enganadinho. Não sei. Não sei, amigo. Mas não tenho medo do podre. Nunca tenhas medo do podre. Nunca tenhas medo do podre. Eu gosto como tu começaste logo a dar conselhos. Que conselhos aí? Estás a dizer, não tenhas medo do podre. Começaste com esse tom sempre assim. Sim. Põe os figos dentro do vinho branco. Ah, mas isso foi um conselho. Não fui eu que o inventei, nem sou eu. Claro que não. Molhem um figuinho. Pá, mas agora já está a passar a época dos figos. Já ainda deves arranjar um ou outro. Há de estufa. Hã? Há de estufa. Ou há no Médio Oriente, pá, aí deve haver figos todo o ano. Figos e cabras, há sempre todo o ano. Queijo de cabra. O Marco desapareceu. O Marco é assim. O Marco é uma espécie de suricata humano, sabe? Conhece o animal? Conhece o animal suricata? Sim. Marca um suricato. Está sempre atento, ao mesmo tempo. Está sempre com a cabeça no ar. Como é que tu os encantaste? Foi num concerto, ele estava a tocar com quem? Estava a tocar com o grupo dele, que é Leviathan. Sim. E eu, no final eu fui ter com ele e disse-lhe que... Que soava Amarante. A Diapasão. Ele diz Amarante, mas ele não sabe o que diz. Era a guitarra... Ele não sabe o que diz. Não era Amarante, era Diapasão. É a guitarra do Bela Portuguesa. Que ele... Era essa guitarra em específico. Portanto, tu distingues entre Amarante e Diapasão? Claro. Não há uma diferença. Claro que há. Uma é um conjunto e outra é o artista do conjunto. O tom é diferente. É como a diferença entre Corona e David Bruno, só. Não é bem. Não é bem. Quer dizer, é. Também existe uma diferença muito grande. Não é verdade, porque eu vou-te dizer. Um é Pimba. E o outro é Hardcore Pimba. O Marante e a Pazão. O Marante é Pimba e depois não. O Marante é Hardcore. É Hardcore Pimba. O Marante jogava a bola, sabes disso. Era extremo esquerdo, do Salgueiros. Sim. E há um texto que eu descobri num blog qualquer... Fui procurar isso. Eu que não gosto de futebol, adorei. Que supostamente o gajo nos intervalos dos treinos e não sei o quê, ia buscar a guitarra e começava a cantar. E tocava a guitarra também? Sim, sim. E cantava. Eu sei que tu foste colega dele no serviço... Ele é muito carismático. Como é que é? Como é que se diz? É tipo velocistas anónimos. É? Velocistas anónimos. Foste apanhado em excesso de velocidade uma ou duas vezes e depois... Ele é muito serviço carismático. Serviço comunitário. Não? Não era isso? Não, é a mesma coisa. Amigo. Não é a mesma coisa, ok. Serviço comunitário, andas a trabalhar para os bombeiros ou para a polícia. Também tive isso uma vez. Ok. Mas disseram-me para não aparecer lá. Tipo, serviço comunitário nos bombeiros. Chegas lá, só atrapalhas. Os bombeiros assinam-te logo o papel, mandam-te embora. Já se for numa série, se eu quero, se calhar já te põem a fazer trabalho. Ou num lar. Tens que escolher bem. Tens que escolher o mais difícil de todos. Que é onde vais atrapalhar mais e onde te vão mandar embora. Ok. Mas então, o Marante foi teu colega numa coisa dessas? De carteira. De carteira? Senhor António. Como é que ele ficou teu colega de carteira? Calhou, no primeiro dia sentámos ao lado e assim ficámos. Mas tipo, ninguém distribuiu, foi tipo... Não. Vocês foram sentar naquela mesa. Foi o destino. Mas falaste com ele? Várias vezes. Reconheceste que ele era o... Senhor António, que era o Marante, claro. Pá, foi... Como não? O Marante é mesmo icónico. Até de turbante ias reconhecer o Marante. Claro, mas não. Mas uma coisa que eu sempre apreciei no Marante foi o... Eu acho que em português diz cabelo à pé de emprestado. Posso contar que é uma o história? Come over dele. Que eu acho que é fascinante. Então vou-te contar uma história. Uma vez estávamos na formação e houve um intervalo e o Marante, o Senhor António, fuma. E eu vi-o. Tipo a sair, estás a ver, com o cigarro pela porta principal e ele sai, normal, não é? Sais pela porta de frente, abres a porta e sais e ele sai e entra imediatamente outra vez para dentro e vira-se de costas, abre a porta e sai de costas para a rua. Não sei se estás a perceber o que é que aconteceu. O vento estava contra, estás a ver? Então ele saiu de costas para o vento estar a favor. Isto não é de uma pessoa qualquer, tá? Isto é de uma pessoa que sabe o que anda aqui a fazer. Faz isso há muitos anos. Mas mantiveste contacto com ele, não? Não. Para dizer a verdade, nem pedi o número dele. E pá, se quiseres... Tens o número do Marco? Tenho. Está aqui um momento histórico. Tenho e pá, e nunca tive coragem de lhe ligar. Fogo, meu. Mas pediu... Já ganhei o dia. Pá, está aqui. Não digas. Não, claro que não. Eu não sou o Marquito. Eu acho que havendo essa vossa ligação... Sabes o que é que eu vou fazer? Vou já ligar. Vou convidá-lo para o concerto do Art Club. Que histórico. Senhor António. Senhor António. Está desligado. Ah, se calhar já não é o número dele. Que desilusão agora. Que tristeza. Não, vamos. Não é cedo para dizer isso. Não, vai tentando. Vou-lhe mandar uma mensagem. Onde é que ele mora? Deve morar em Gondomar, não é? Em Gondomar mesmo? Ele é de Gondomar, acho eu. Não, ele é de Gondomar. Não sei se mora em Gondomar. Eu não me lembro do episódio do Som de Cristal com ele, onde é que era? Aquele programa do Bruno Nogueira. Era. Era em Gondomar? Ah, não sei. Sabes que eu não vi esse programa. Sabes que eu tenho medo de ver... Uma vez, vou-te só dizer, eu vi uma vez ele quando foi ao programa do Markle. Quem? O Marante, cantar o Som de Cristal. Ah, sim, quando ele tinha aquela rádio não sei... E, como é que se chamava? Não me lembro, sim. E vi isso pela primeira vez, já não consegui ver o programa do Bruno Nogueira, porque as pessoas riem-se dele, percebes? Eu não me rio dele, eu rio-me com ele. É sim. Diferente, eu admiro-o. Sim, sim, sim. Rio-me, sim. Mas eu admiro. E eu vi esse programa do Marco, e só me apetecia entrar lá com um pau e bater ao Marco e bater ao outro gajo que estavam lá a ver. Estás a dizer assim: sonhos uns palhaços que estão aí. Este homem é que é o maior. E custa-me. E eu não tive coragem de ver o programa do Bruno Nogueira, porque tenho medo disso, percebes? Tenho medo de ver e que estejam a gozar com ele. Ele e qualquer artista. Não, mas eu acho que entre o Bruno Nogueira e o Marante há uma espécie de amizade mesmo. Eles dão-se. Posso, pá, ver, não sei, posso ver a confiança? Não sei, eu não me lembro do episódio. Não vou sentir que o Bruno Nogueira está a gozar com o Marante. Eu sei que pelo menos eles dão-se. Tipo de podem ligar-se e conhecem-se. Responde essa à minha pergunta. Posso ver? Não me lembro, não posso pôr as mãos no fogo. Então não vou. Era isso que eu estava a dizer, não me lembro, porque ele vai lá à casa dele e não me lembro o que acontecia no episódio. A mesma coisa com o Ninja de Gaia e com essas pessoas especiais, estás a ver? Custa-me ver as pessoas a gozarem com eles, certo? Sim, claro. Porque eu não gozo essas pessoas. Eu rio-me com eles. Não me rio deles. Né? Respeito que eles são pessoas particulares e percebo que eu não os consigo perceber porque eles estão num espectro que eu não consigo perceber. E aí eu nunca tive coragem de ver esse programa do Nogueira porque eu gosto muito do Sr. António. Ok, muito pronto. Mas como é que era a vossa interação? Pá, era estarmos sentados... E ele fazer participações, eu fazia, rirmos-nos, íamos à máquina tomar um café, com mais colegas de turma também. Ok, não ficou esse... Não. Achas que ele se lembraria de ti? Vou-te dizer a verdade, acho que não. É uma pessoa com uma vida muito ocupada. Na altura eu era bastante jovem. Era a altura que eu gostava de tuning. Sério? Sim, eu tive um Peugeot 106. Bastante arrepiado. Tinha alerons. Tinha saias. Tinha... O volante alterado, aquele volante pequenino. Tinha manete de velocidades curtas. Tinha subwoofer. Ok. E tinha ponteira. Daquela ponteira dupla. Bufadeira. E tu não, Marco? Nunca tiveste? Eu nunca tive um carro sequer. Nunca tiveste um carro? Não. Mas tem carta. Tens carta? Tenho carta, mas nunca mas tive um só carro. Só para veres o condutor que ele é, no outro dia disse assim: oh, tu nem sabes conduzir. E ele disse assim: leva-me já para uma zona industrial. Quem diz assim também? Tipo, eu vou-te mostrar que sei conduzir uma zona industrial. Está tudo dito. Nem sequer nunca. Pá, eu não tenho carta de condução, não sei sequer conduzir. Fiz a pior coisa possível que tu fazes. É tipo a pior coisa sem... Eu fiz... Quanto é que são? São 20 ou 40 horas de código. Quantas? Pai, 20 ou 40 horas. 20 ou 40 é o dobro. Vamos dizer 30, entre 20 e 40 horas. Eu fui a 30, pá, 30 horas de aulas de código e nunca fiz uma aula de condução. Porquê? Por medo, por estupidez, por ter deixado de passar. Depois a minha licença expirou para aí há... Como é que foi? Faz 8 anos, no próximo ano. Faz 8 anos no próximo ano? Que a minha licença expirou. Eu já era demasiado velho para estar a tirar a carta, percebes? E deixei expirar e isso foi há 8 anos. Já não podes nunca mais ter carta na vida? Nunca mais. Podes, cara. Nunca mais. Pá, agora já não dá. Nunca mais. Mas por acaso vives em Lisboa, que ajuda. Se morasses em Torre do Montcordo, queria ver como é que ias fazer a tua vida. Mas, sim, quem vive nas cidades acho que não tem necessidade. Mas tu vives onde? No Porto? Eu vivo em Barcelos. Vives mesmo em Barcelos? És de Barcelos e vives mesmo em Barcelos. E eu também nunca tive carro, porque pronto, eu moro ao lado da estação de comboios, ao lado da estação de comboios. Sim, mas os comboios, pode estar a dizer uma coisa muito estúpida, mas no Norte funcionam melhor do que aqui, para distâncias curtas. Eu não sei mesmo. Para distâncias curtas, mas não, mas tipo, estás em Barcelos, ou estás tipo em Aveiro, ou num sítio qualquer, e vais ao Porto, e é muito rápido. Sim, 40 minutos, que venho lá, 40 minutos e 40 minutos. Muito mais, pá, sinto que é mais bem organizado do que aqui. Esse tipo de distância, sim, relativamente sim. curta, é muito fácil para fazer uma vida. Porto Barcelos? Sim. Quantos quilómetros? São 40 quilómetros. Esse tipo de distância relativamente curta, que como não é... Como é que fica a 40 quilómetros de Lisboa? Pá, não sei agora. Setúbal, quantos quilómetros? Não sei mesmo, mas acho que é mais difícil, se calhar isso comboio até Setúbal. Diz a Santarém. É fácil, meu. Quando apanho o comboio é distante. Nem tenho tempo de adormecer, já estou em Santarém. É, mas deve ser mais caro até, na verdade. Ai, já não sei. Tchau. Um gosto. Tchau. Isso já não sei, amigo. Agora, estás a invejar os comboios do Norte? Porque sempre que vou, parece que funciona bem. E eu olho para isso, os transportes públicos. É só isso. É só isso. Desculpa, posso estar a dizer uma coisa completamente estúpida? Eu não consigo dizer nada porque eu também nunca ando aqui, não faço ideia. Mas lá em cima funciona bem. Traz um sempre, mas isso está-se bem. Pá, sim. Mas sim, mas persistências curtas é fixe. Dá para... Eu... Estás a desesperar. Enjoo no Intercidades. Ok. E no TGV, há vomito muito alto. Nunca andei no TGV. Uma vez andei em bordelos. Quando fui para a França de comboio. Foste para a França de comboio? Desde Vila Formosa. Ok. Mas Interrail? Não, só ir a França? Interrail com os meus avós, que são imigrantes. Ok, são? Na altura eram, agora já não são. Ok. Mas tinham uns beliches e tudo, é fixe. Mas... O TGV é uma merda, espero que nunca exista em Portugal. Espero que nunca exista o TGV nem energia nuclear em Portugal. É TGV, energia, metes os olhos no saco. Eu vi a série de Chernobyl, o bombeiro pegou naquela cena do coisa. Eu não vi a série, mas sei o que é. Pegou no bocado de grafite e ficou tudo queimado. Em Portugal, se houvesse um acidente nuclear, meu Deus do céu. Mas não vamos falar do Regine. Ia haver, sim. Naufragou um barco na praia, sim, na Madalena, e o pessoal foi todo para lá ver. Se houvesse um acidente nuclear, ia ser o caos. E aquela cena, segundo percebi, foi o Michael Knight que sugeriu isso e escreveu isso sem tu dizeres nada. Foi pesquisado. Disse. Se houvesse um acidente nuclear em Portugal, disseste que quase houve. Sei que havia uma cena em Troia de energia nuclear. Quase houve uma fábrica mesmo a sério. Aquela música do Fausto, que é o Rosalinda. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar. Essa era sobre isso. Sabes que eu ouvi um mito urbano, que há outro sítio desses, que é a cena de em Matosinhos, da Petrogal, que é lá uma refinaria, não é? Sim. Dizem que se essa cena explodir, há uma onda de choque, que no norte, como não há rio, chega até Vigo, e em sul, apanha o rio Douro, abafa um bocado, mas chega até Aveiro. A cidade de Matosinhos é destruída do mapa, okay? O porto fica em ruínas, etc. O que acontece a Gaia? Não acontece nada. Gaia vai ficar igual. Gaia fica fixe. Está-se tranquilo. De qualquer forma. Chega a Barcelos, destrói. Mas Gaia... Há um mito urbano. Que é mais longe. plano que uma vez estava um pescador a fumar ao pé da Petrobel e os produtos químicos não chegam a um caminhão, são descarregados a partir do mar. Então há umas condutas que vêm do mar até à central. E estava lá um pescador a pescar e houve uma fuga, está a ver? Então o gás começou a sair. E ele estava em frente ao mar a pescar, tem um cigarro na boca. E quando acendeu o cigarro, foi imediatamente carbonizado e ficou em cinzas. E que recebeu uma grande indemnização à família para não dizer nada. Se é verdade ou mentira, já não me cabe a mim dizer. Mas eu já ouvi esse mito muitas vezes. O homem que vai acender um cigarro e fica em cinzas. É o teu próximo disco conceptual. O pescador em cinzas. Está aí. A refinaria da Petrobras. Podes começar a mencioná-la em letras, a refinaria. Melhor não, são a máfia do petróleo em Portugal. Quem se matou? Dá cabo de mim. Então, há bocado eu estava a perguntar, então ele foi ter contigo depois de um concerto, porque achou que a tua guitarra parecia era. A bela portuguesa. Sim, a bela portuguesa. Opa! Linda portuguesa. Espera, bela, linda portuguesa. Não. Eu sei. Tu és a bela portuguesa. Bela? Linda. Não é linda? Não, espera. Eu acho que eu errei. Jacu. Linda. Linda portuguesa. É linda. É uma pergunta, também não sei. É linda. Eu é que disse bela. Não sei porquê. Agora estamos todos confundidos. Estamos todos quê? Agora confundimos todos. Como é que se diz? A bela ou a linda? É a bela portuguesa. Ok. Fixe. Adoro. Isto acontece várias vezes. Eu estou certo, mas acho que estou completamente errado. E então vou para o lado oposto e fico errado. É muito interessante. O que é que eu disse? Disseste a bela portuguesa. Já nem sei o que é que eu disse. Já nem sabes. Sabes porquê? É porque isto não interessa para nada, amigo. A vida não é isto. A vida não é bela nem linda. Não, a vida é mais do que isto. Se tivesse mal, eras lindo, não é mesmo? Que boa ética. Então pronto, ele disse que a tua guitarra parecia a guitarra da bela portuguesa. Pois foi. De diapasão. Tem algum jeito isto? Hum? Diz-me se isto tem algum jeito. Ele chega à minha beira e diz-me isto. O que é que tu fazias? Diz-me. O que é que tu fazias? Eu aceitei. Pronto, olha. E estou aqui com ele. Mas tu... Não é? Espera, mas tu tinhas presente a bela portuguesa na cabeça? Fazia lá e veio. Sabia que era o Marante. Eu não lhe falei na bela portuguesa. Ele falou-me do Marante. Eu aí okay. Sabia mais ou menos o que é que estávamos a falar. Agora a bela portuguesa, para mim, o que é que se interessa, não é? Como eu não conhecia, na verdade. Mas pá, falou-me, mandou uma mensagem poucos dias depois e estava em casa dele a gravar o último tango, mas falou. Isso no último tango? Foi gravado num dia. As guitarras. Último tango. Mas também não foi muito mais, foi para aí 2 dias ou as guitarras. Não, mas depois a coisa tornou-se mais preeminente no Miramar. Ah, sim, sim. Miramar. Até em termos de vídeo. Sim, sim. Aparece. Essa preeminência. E a divertir-te bastante, acho eu. Sempre com um dress code patrocinado por David Bruno Produções. Eu gosto quando na mesma música tens tipo duas roupas diferentes. Claro. Claro, eu dias passam, não é? É uma coisa que eu não tive coragem, foi mudar de roupa a meio do concerto. Mas ele quer fazer isso há muito tempo. Mas por que não? Eu tenho medo que Deus me castigue por estar a ser armalhão. Armando. Por exemplo. Não, mas agora que você disse que eras rico. Foi? Ele foi bombardo. O que é que fez Deus? Castigou. Mas agora que você disse que eras rico, acho que pode. Eu não digo, não. Eu tenho muito medo que Deus me castigue. Ele está a dizer isto, mas daqui, sei lá. Daqui a um mês, dos 6 concertos, já está a acontecer isso. Ele vai fazer isso. Ah, mas podes. Há uma forma fácil de fazer isso. Trocar de roupa? Não, há uma forma muito fácil de fazer isso. Imagina, a parte de cima do fato de treino que tu e o Flama têm, do Hugo Chávez, da Venezuela, tu podes ter, imagina, aquilo apertado até cima e 6 músicas depois tiras. E tens outra camisa. Tens mas uma coisa para baixo. Mas usar um fan treino. Imagina que eu quero fazer 2 camisas diferentes. Já não dá. Não, mas é isso. Mas isto é um compromisso. Estás a perceber? É uma fácil transição. É um compromisso. É uma fácil transição. Estás a perceber? Não faço transição. Não quero. Deus castiga. Sabes que uma vez estava no Superbox Super Rock quando fui lá tocar com Corona e a wardrobe responsável pelo guarda-roupa da Janelle Monáe. Sim. Que troca de roupa para aí 3 vezes. Mais de 3 vezes, acho eu. Chegou à minha beira e disse-me que a minha camisa era muito bonita. Vês? Eu fiquei muito lisonjeado. Na altura não sabia. Este ano? Foi. Mas não foi no dia da Janelle Monáe que vocês atuaram? Não. Mas ela já estava lá? Eu fiquei lá para o dia seguinte. Estava lá no dia seguinte com uma camisa. Ok. E ela disse que gorgeous. Usou a palavra gorgeous. Acho que... E por isso o que é que o David quer fazer? Se é tão bonito, é melhor usar duas. Troca-se a meio. Não. Eu não quero fazer isso a mim. Tu não és armelhão, a verdade é essa. Eu tenho medo de me armar e Deus castigar. Deus só não castiga os armalhões ricos. Percebes? Os armalhões ricos já nasceram com uma aura que podem se armar e não faz problema. Os pobres, quando se começam a armar, a vida corre sempre mal. Portanto, vou ser pobre. Deixa-me acabar este restinho de cerveja. Fanes, vou ver este restinho de cerveja. Pera, isto foi toda uma viagem. Nós começámos isto com ele a dizer que era, agora era rico. E acabámos com ele a dizer que é pobre. É verdade, amigo. Não, mas isto foi um, pô, uma montanha russa. Isto foi o rollercoaster de pobreza. Foi, isto é, sei lá. Faz pela vida, vamos dizer assim. É, sim. Pela vida. Verdade. Isto é, não sei, eu... Mesmo que ganhasse o Euro Milhões, ia comer ao carro, não é mesmo? A parte de baixo, o frango com a mão. Espera, há duas partes. Há 3 partes do carpa. Ok, explica. O carpa é multiconceito. Ok. Multiconceito. Vamos. Não é multiconceptual. Carpa. Multiconceito. Sim. Snack, onde eu gravei o vídeo. Takeaway. Ok. Primeiro andar. Jovem. Estou sempre a fazer obras. É um sítio moderno. Segundo andar. Formal, os mesmos móveis há não sei quanto tempo, a mesma família, o mesmo senhor que vai todos os dias almoçar ao domingo com a família. Portanto, serve ao pobre, ao rico e ao remediado de igual modo. Ok. Tu agora, neste final de conversa, és qual? És o remediado ou o pobre? Sou o pobre. Pobre. Serei sempre o pobre. A verdade é que quando eu vou lá com ele, vamos sempre. Acaba. Por isso, está tudo bem. Serei sempre o pobre, amigo. Nem que seja, nem tenha muito dinheiro, serei sempre o pobre. Mas pelo menos o meu coração, é como diz a minha mãe. Se não tem nada a ver com o coração. Pobre é pobre, coração é coração. No entanto, um pobre que fica rico, dificilmente tem um filho pobre. Sim. Nunca, pobre de espírito. O filho será sempre um cagão, que gasta muito dinheiro. Por muito que o pai o meta a trabalhar no verão, na fábrica, para saber o que é a vida. Isso é uma tanga fodida. E entre trabalhares numa fábrica no verão, para saberes o que é a vida fodida, e entre trabalhares numa fábrica no verão, porque a vida é fodida, vai uma grande diferença. Foda. É verdade, não concordas comigo? Concordo. Pronto, yeah, acho que é assim que... Se acaba contigo pobre. Como sempre. Depois de teres começado rico. Acabei pobre. Tu vais pobre. É a trajetória normalíssima. Tudo isso só com uma cerveja. Fogo. Bom, muito obrigado. Obrigado, Will. Obrigado.